E neste sábado aqui na CBN, uma programação especial alusiva ao centenário do município de Foz do Iguaçu. As celebrações para o centenário estão começando agora, ano de 2013. Lembrando que em 10 de junho de 2014, a cidade de Foz do Iguaçu completa 100 anos de emancipação político-administrativa. E eu recebo aqui no estúdio da CBN para um bate-papo a respeito desta data o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. Bom dia, Jaime. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvinte também, para poder falar sobre um tema que é de grande interesse da comunidade. E também recebo aqui no estúdio a Valéria Mariotti, ela que é diretora de desenvolvimento do turismo na Secretaria Municipal de Turismo. Bom dia, Valéria. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Tivemos a abertura na quinta-feira da Fartal 2013. Esse é o pontapé inicial para as ações, Jaime? As comemorações começaram já na semana passada. Nós tivemos um show aí na Praça da Paz do Iguaçu em concerto no dia 29, que é um evento que se realiza em Puerto Iguaçu e que nós conseguimos trazer um dos dias, conseguimos fazer um show ali na Praça da Paz. Então nós consideramos que já foi um primeiro pontapé. E agora a Fartal, que começou na quinta-feira e vai até segunda-feira, que também abre as comemorações aí oficiais do centenário. E quando falamos justamente do centenário do município de Foz do Iguaçu, ele não é apenas uma data histórica no calendário, mas também uma oportunidade para o turismo. Como é que é vista essa questão até de gerar produtos, gerar atrativos para que Foz do Iguaçu seja visitada, tendo como gancho o centenário? O centenário, ele envolve toda a comunidade e também o meio empresarial do turismo. E normalmente as cidades que comemoram, né, passam por uma data comemorativa desse tipo, aproveitam essas comemorações para melhorar a sua infraestrutura, criar marcos importantes, novos atrativos. E nós queremos também que a cidade, primeiro, que ela tenha um conjunto de eventos, desde pequenos eventos até eventos marcantes. Durante o período que se inicia agora na comemoração dos 99 anos até 2015, quando se encerra o ano do centenário. Então nós vamos estar marcando esses dois anos com um conjunto, uma agenda de eventos que nós temos no momento apenas uma amostra, né, de eventos já programados. E queremos que o turismo também seja beneficiado com esses eventos, ou seja, que nós nos aproveitemos essas comemorações para ter mais turistas e deixar marcas na cidade que possam ser aproveitadas também pelo turismo. E nós temos já... Quando se fala da questão de centenário, muitas vezes a gente pensa quanto ao planejamento, que esse planejamento tem que ser bastante antecipado, o que infelizmente aqui em Foz do Iguaçu acabou não acontecendo, até porque houve uma troca de governo no meio. Como é que fica essa questão até de preparação da cidade para esse centenário? Porque nós temos, por exemplo, um relógio que vai marcar a contagem regressiva, que já havia sido proposto há uns 6, 7 anos atrás, e somente agora vai ocorrer essa implantação. Como é que fica? Essas conjunturas políticas, essas circunstâncias atrapalham também o planejamento nesse tipo de ação? A descontinuidade sempre compromete um pouco o andamento. E nós tivemos uma descontinuidade de gestão, né? Saiu uma gestão, entrou outra. E a gente está tentando recuperar um pouco do tempo, estamos conseguindo aí colocar o relógio, que estava inclusive previsto em lei, e preparar uma agenda de comemoração. E essa agenda, como ela, essas comemorações, elas inclusive não foram previstas orçamentariamente, nós estamos propondo ações que não têm previsão orçamentária. Nós acabamos reunindo toda a sociedade para discutir o centenário, estamos chamando outras entidades para proporem também ações para o centenário e tentando fazer com que não só a prefeitura seja responsável pelas comemorações do centenário. Nós queremos que todas as entidades participem dessas comemorações. No ano do centenário nós vamos ter também 40 anos da Itaipu, vamos ter 75 anos do Parque Nacional, vamos ter uma série de aniversários importantes, né? O Parque das Aves também vai estar comemorando um aniversário importante, 20 anos, se não me engano. E assim vai, o Ecomuseu também está fazendo aniversário. Então nós chamamos várias entidades, posso, por exemplo, citar o Exército, nós chamamos o Exército e ele vai propor atividades para o centenário, a própria Itaipu. Então chamamos essas entidades para elas para elas aderirem a essas comemorações, para que a prefeitura não seja responsável sozinha por essas comemorações. E essa agenda que nós estamos propondo aí de atividades, uma agenda preliminar, essa agenda envolve todas essas entidades. Você fazer uma comemoração desse tipo com dinheiro, com bastante gente para trabalhar, é fácil. Nós estamos tentando fazer as comemorações com restrições de recursos, né? Não existem sobras de recursos para investir, então, mas nós temos certeza que vão sair eventos, festejos e marcos importantes na cidade para comemorar esses 100 anos. E até vou perguntar aqui para a Valéria Mariotti, que está conosco aqui no estúdio, ela que é diretora de desenvolvimento do turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu. Eu vejo que você tem nas mãos uma planilha com uma série de eventos já programados. O que é que temos já confirmados para os habitantes e visitantes aqui de Foz do Iguaçu? Guilherme, esses eventos, eles foram algumas das propostas apresentadas no Fórum do Centenário que a gente fez, inclusive a gente já conversou sobre esse assunto aqui na rádio. Foi feito um fórum onde a população e as entidades, a iniciativa privada, teve a oportunidade de vir e apresentar as ideias. Algumas eram ideias, outras eram projetos já propriamente ditos. Então, essas instituições apresentaram para a gente os eventos que elas já iam preparar de alguma forma e quiseram colocar esse evento à disposição do centenário para estar homenageando a cidade. Então, nós temos aqui eventos do Rotary, a festa junina da RPC, a palestra com a Anitta Prestes, que é histórica e é cultural, é interessante para a cidade, a campanha Foz para Todos, o centenário com esporte e saúde. Todos esses eventos, eles já têm data, alguns para esse ano e outros para o próximo ano. Mas essa agenda, vale a pena lembrar, que é uma agenda dinâmica e ela vai indo crescendo pouco a pouco, ela vai sendo, cada pessoa que vai tendo uma ideia ou uma entidade, ela vai trazendo para a gente e a gente vai colocando nessa agenda. Só que é importante também lembrar que nós não estamos organizando esses eventos, senão que nós estamos apoiando. Então, os eventos, eles já vêm formatados, eles vêm prontos e eles estão sendo organizados pela própria sociedade. Quando se fala muito na questão do centenário, história aqui de Foz do Iguaçu, muito se fala também a respeito da criação de um museu municipal para Foz do Iguaçu, em uma das edificações que ainda restam na área central da cidade. Como é que está esse debate? Existe previsão para um projeto de um museu? Como é que vocês, da Secretaria de Turismo, estão trabalhando com essa questão? Olha, um museu seria fundamental, né? Um aparelho fundamental para a nossa história, para trazer para a comunidade, né? Preservar essa história e a cultura que a cidade tem. Nós temos na cidade já um museu, né? Que é o nosso Ecomuseu de Itaipu. Mas existe um anseio, né, antigo, de, como você falou, de ter um museu. Esse assunto já foi tratado no Ministério da Cultura, assim, o museu, tanto o museu como um teatro, né, municipal. Essas iniciativas, é claro, elas dependem da captação de recursos. A cidade não tem como construir com seus recursos um aparelho desse tipo. Então, há um esforço no sentido de buscar, junto ao ministérios, especialmente o Ministério da Cultura, recursos para tanto para o museu como para o teatro municipal. Que serão aparelhos importantes para retratar, no caso do museu, um pouco da história, também o teatro, botar em tela todo aquele talento, aquela, digamos, energia que existe na cena cultural iguaçuense, que muitas vezes fica oculta. Exato. É uma cidade que, primeiro, ela não tem, assim, me parece, não tem memória, né? Então eu acho que o museu ele traria esse registro e ajudaria a cidade a melhorar a sua autoestima e ter a sua memória, quem não tem memória, né, não tem passado, não tem como construir um futuro. Então, tanto o museu como o teatro podem melhorar algo que é fundamental para o cidadão, que é a cultura. Né? Nós temos uma cidade que tem uma cultura riquíssima do ponto de vista da sua população. Nós estamos na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que também são ricos, e essa junção dessas culturas nacionais, argentina, paraguaia e brasileira, criar uma cultura muito típica da nossa região. E nós normalmente não aproveitamos, inclusive no turismo, não aproveitamos essa cultura, que desperta muito interesse de quem vem de fora. Então é algo que há muito a população anseia, e nós temos e gostaríamos muito de poder um dia anunciar aí um teatro municipal, anunciar um museu, né, que pudesse registrar a nossa história. E quando falamos deste Fórum do Centenário, como é que foi realizado este evento? Foi debatido numa plenária? Como é que foi trabalhado toda essa questão? O fórum, primeiramente, a gente tinha a intenção com ele de poder reunir a população, de escutar a população realmente o que eles queriam para a cidade deles no centenário. Então, o que a gente fez? Nós reunimos uma plenária. Nessa plenária, nós dividimos em uma dinâmica de grupos, onde foram divididos em 5 grupos, 5 temas, que era turismo, esporte, cultura, educação e outros. Cada pessoa que foi para o grupo que se sentiu com mais afinidade, e lá dentro foram discutidas ideias. Cada pessoa, cada grupo pode apresentar suas ideias. Depois nós fizemos uma recopilação e agora um filtro, né? Porque algumas eram simplesmente ideias e não tinham como ser levadas a cabo, até por questões econômicas, que eram ideias muito caras. E como a gente não tem orçamento, não foi previsto um orçamento para a realização dessas atividades, nós elencamos algumas, as que pudessem realmente ser levadas a cabo. Agora nós estamos fazendo contato com as pessoas que apresentaram essas ideias para ver como que a gente vai poder realmente levar elas a cabo. Nós começamos já os contatos essa semana que passou e vamos seguir adiante, porque realmente as atividades para o centenário, elas vão durar 2 anos. E esse fórum, possivelmente, ele volte a acontecer. A intenção é que ele volte a acontecer, porque não termina aqui. De repente, até é uma forma de poder estar escutando a população, não só agora, porque é uma data comemorativa, senão que por muito tempo. E quando se fala em 2 anos, não é só agora, por exemplo, os anos calendários, né? Uhum. 2013 e 2014, é a partir de agora, até 10 de junho de 2014, depois mais adiante ainda, 2015? Isso, porque na verdade o centenário começa agora. Agora a Foz faz 99 anos e entra já para o ano do centenário. E até ela completar 101 anos, ela ainda vai estar no ano do centenário. Então é o ano de 2014 até 9 de junho de 2015. Quando falamos de história de Foz do Iguaçu, vocês realizaram estes eventos, o que dá para perceber? Porque a gente sabe que interesse existe, né? Muitas pessoas estão interessadas em debater, em conhecer mais sobre a sua cidade, mas muitas vezes os próprios moradores aqui de Foz do Iguaçu acabam desconhecendo um pouco da nossa riqueza histórica e também cultural? Sim, inclusive um dos temas mais debatidos no fórum foi a questão dos pioneiros. Porque os pioneiros de Foz do Iguaçu, de uma forma ou outra, não são relembrados sempre. E quando a gente não relembra a cultura, o que passou, a gente vai esquecendo. Então, é importante ressaltar que eles estão aí ainda, muitos continuam vivos. Existe, inclusive, tem pessoas particulares que nos procuraram mostrando documentação, fotos, objetos antigos, material escrito. Inclusive, a própria história oral, que a história oral é o mais difícil para manter, porque ela vai se perdendo com o tempo, né? Então, é importante a gente pensar, ainda que não seja possível para esse ano, mas para o próximo ano e para adiante, uma homenagem a esses pioneiros, algo relacionado com eles que venha valorizar esse trabalho, essa vivência que eles tiveram quando eles chegaram aqui em Foz do Iguaçu. Porque, afinal de contas, estamos aqui hoje graças aos que começaram, né? Então, é importante relembrar. E o tema de pioneiros foi muito, muito tocado no fórum e continua sendo debatido ainda. É a parte humana realmente da história, não apenas as edificações que ficam à mostra, mas aquelas pessoas que são literalmente história viva. Claro, o valor intangível, né, da história de Foz do Iguaçu, que esse é mais difícil de armazenar, por falar de alguma forma. O museu, às vezes, você pode ir visitar e observar e ver e tocar, só que o que é história oral é mais difícil. Então, essa parte deve ser valorizada, deve ser contada, seja como livro, seja como conta-contos, enfim. Tem que haver uma certa valorização nesse sentido dos pioneiros. No atual estágio da oferta turística aqui em Foz do Iguaçu, nós vemos que existem algumas opções históricas aqui na cidade, mas são opções ainda pequenas. É possível se trabalhar essa parte da história, criar produtos tangíveis realmente, muitas vezes até sem orçamento, mas com criatividade para alavancar este turismo e aumentar a permanência da pessoa aqui na cidade? Realmente, essa é uma das ideias que a gente tem agora, um projeto que está nascendo agora e que a gente realmente quer buscar, de alguma forma, valorizar a parte cultural, porque o turismo cultural é um turismo muito procurado. E Foz do Iguaçu, realmente, agora, na questão do turismo cultural, ela não é o seu número um, não é o segmento número um. Então, é algo realmente que está faltando em Foz do Iguaçu, que a gente precisa trabalhar para isso. Só que o bom de trabalhar com o turismo cultural, a parte de você oferecer outro produto para os turistas, aumentar o tempo de permanência deles, é que também você valoriza a população local e aumenta a autoestima deles. Porque quando você dá a conhecer a cultura de um povo, ele começa a se sentir orgulhoso do que ele é. Então, de repente, realmente Foz do Iguaçu está precisando de um produto assim. Não é fácil realmente, porque inclusive essa variedade cultural que existe em Foz do Iguaçu é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é complicado, é difícil você conseguir unir tudo isso, sabe? Porque quando você não encontra uma identidade única, e Foz do Iguaçu é muito multicultural nesse sentido, então essa questão deve ser muito, muito trabalhada, porque tem que valorizar não só a questão Guarani, que foram os primeiros que tiveram aqui em Foz do Iguaçu, que são as nossas raízes, mas também as outras etnias que foram chegando e que hoje fazem parte dessa história e da cultura de Foz do Iguaçu e são a identidade do destino também. E aquela história de que Foz do Iguaçu é uma cidade sem identidade, generalizando total, Foz do Iguaçu sem cultura, isso não procede, né? Não procede, com certeza não. Foz do Iguaçu tem muita cultura. De repente, ela não está sendo apresentada da forma mais devida. Mas não é assim. Aqui, o que não falta é cultura. A gente só precisa buscar uma forma efetiva de poder apresentar ela e transformar não só em um produto turístico, senão que um produto para a população, para eles mesmos estarem se identificando dentro do que eles são. Para aquelas pessoas que nos ouvem neste momento e têm algum tipo de contribuição para dar para o Centenário de Foz do Iguaçu, seja através de ideias, histórias, algum objeto, fotografias, enfim, o material mais variado possível. Atualmente, como é que pode ser feita essa entrega, essa compilação? O que, o cidadão que nos ouve agora pode... De que maneira ele pode participar desse processo? Realmente a forma mais efetiva é indo na Secretaria de Turismo, eles podem ir lá, a gente está atendendo, inclusive essa semana a gente atendeu algumas pessoas que chegaram querendo saber informações, oferecendo algo que eles têm para aportar também. E a gente está aberto lá na Secretaria de Turismo para estar recebendo ideias, material, enfim, tudo que o pessoal puder estar aportando para a gente fazer essa celebração. Não só do centenário, mas uma atividade que perdure com o tempo. Ela realmente lá na Secretaria de Turismo, eles podem chegar lá que a gente está de braços abertos para receber todo mundo. Utilizando o centenário como gancho para melhoria da própria estima, né? Não é o único motivo, mas agora, como estamos na época do centenário, a gente utiliza isso para dar uma revivida nesse sentimento, nesse amor pela cidade e pela história da cidade. Conversei aqui na CBN com a Valéria Mariotti, ela que é diretora de desenvolvimento do turismo da Secretaria Municipal de Turismo. Valéria, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigada a vocês, Guilherme. Também recebi aqui o Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu. Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Guilherme, agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na CBN. Para nós é importante poder divulgar para a comunidade as atividades que estamos planejando para o centenário. E até porque tem uma grande expectativa sobre o centenário. E esperamos aí em próximas oportunidades poder continuar falando sobre esse tema. Muito obrigado. E na sequência, logo depois do repórter CBN, você acompanha aqui na Rádio Que Toca Notícia o programa CBN Turismo. E nós vamos continuar falando a respeito do centenário aqui de Foz do Iguaçu, do início desta caminhada rumo ao centenário da Terra das Cataratas. Vamos conferir como está sendo a Fartal 2013 aqui na cidade, feira que começou na quinta-feira e segue até segunda, e também trazer detalhes a respeito da agenda para este fim de semana aqui na região da Tríplice Fronteira. É um instante só, vamos a uma breve pausa no noticiário local. Já voltamos com o programa CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia na terra das Cataratas.